Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar com o natural. Ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida.